Nossa, vários anos? Sim, claro. Tipo décadas? Sí, existen personas que en alto conocimiento, ¿no? Ah. Están 10, 15 años en esto. Nossa, mas meditando? Meditando, ¿no? Vigiando tu mente, ¿no? Ah, vigiando. Como é que vigia a mente? Observando. Ah, os pensamentos. Sí, claro, perfectamente. Entendi. Observar os pensamentos é filtrar alguma coisa. Sim. Censurar. Não. Salve o povo cigano! Salve! Graças a Deus. Quando eu preciso de uma bomba gira, a esmeralda vem me socorrer. A esmeralda é a flor mais cheirosa, é joia mais brilhante, cigana formosa. A esmeralda vem me proteger, vem me acudir, vem me Olá, irmão, como estás? Graças a Deus. Olá, como estás, querido? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, e tu? Oh, graças a Deus. Que bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Que nosotros tenemos que nos encontrar, ¿no? Sim, faz tempo que estamos para nos Sí, falar. claro. ¿Y tú, cómo estás? Por aqui tudo bem, o tempo está maravilhoso onde eu moro e por aí. Aquí está más o menos, ¿no? Más o menos. E no mundo espiritual, como é que vão as coisas? Allá no tiene tiempo, ¿no? Tá certo. Allá no tiene tiempo. Ni espacio también, ¿no? Oh, coisa linda. Olha, você pode dizer pra gente qual é o nome que você usa para trabalhar na Umbanda? Me chamo Esmeralda. Nossa, que nome brilhante. Esmeralda. Esmeralda, sim. E quem é que deu esse nome? Você vem na linha de cigano, né? Sim. Eu venho na linha de gitano porque justamente, não? Nós trabalhamos muito com energia. Com o quê? Energia. Ah, tá, energia. Sim. Então, trabalhamos com energia e também trabalhamos com o psicológico das pessoas, não? Energia e com o psicológico das pessoas. Sim, claro. Como é que você trabalha com energia e como é que você trabalha com psicológico? Ah, sim, claro, com as emoções, não? Porque vocês sentem muita coisa, não? Sim. Siente miedo, siente placer, siente mucha cosa. Entonces, ustedes tienen que tener una conversación, trabajos con energía, para los sentimientos no dominarem ustedes. Entendi. Então, quando fala uma conversa para o sentimento não dominá-los, isso quer dizer então que com os nossos pensamentos podemos dirigir, direcionar e muitas vezes controlar nossas emoções. Sim, claro, perfeito. Porque vocês estão dominados por a mente, não? Sim, dominados pela mente. Sim, então vocês querem trabalhar muito a mente para dominá-la. Sim. Sim? Sim. Então, saber o que estão sentindo, saber o que estão. Como posso dizer? Saber que estão sentindo para vocês dominar seus próprios sentimentos, não? Entendi. É identificar aquilo que existe no campo do emocional para poder tratar. Sim, perfeitamente, senhor. Viva! Olha! Viva! Salve o povo cigano! Salve! Graças a Deus! Olha, então, a senhora falou que conversa. A senhora conversa, então, com as pessoas que chamamos na Umbanda de consulentes? Sim, eu converso com todas as pessoas, não? Sim. Não solamente em banda, pero nas pessoas que vêm também, não? Então, as pessoas que vêm têm algum problema, sim? Sim. Então, vamos pensar, vamos ver que sentimento te domina, não? Sim? Que sentimento te domina? E depois, trabalhar este sentimento, ter consciência deste sentimento, não? Porque há muitas coisas em la cabeça de las personas que estão muito guardadas, muito allá, não? Sim. Muy allá quer dizer além daquilo que às vezes elas conseguem identificar. Sim, perfeitamente, senhor. Nossa, que bonito então. Então esse sentimento domina. É um Sim. sentimento de tristeza, mágoa? O que que é esse sentimento que precisa tratar? Bom? Qualquer sentimento, qualquer uno. Olha, até os bons? Sim, senhor, até os bons. Los buenos sentimientos, ¿no? Son los que más prenden. Porque ustedes sienten placer por esto. Entendi. El placer también aprisiona. Entendi. É a diferença entre desejo e vontade, né? Na verdade, todo é deseo. Ah lá. Então, por exemplo, me gostaria de ter um coche novo, Sim, carro novo. Sim. Mas eu estou sofrendo para ter o coche novo. E se eu não tenho? Daí fica Então, difícil. tu não puedes quedar-se em sofrimento para ele continuar. Não pode ficar sofrendo. Não. Entendiste? Entendi, sim, senhora. Nossa. E aí, como é que a pessoa faz então? Porque ela aprendeu querer, aprendeu desejo daquele carro ou daquilo que ela não tem. O que que a cigana ensina nesse caso? Porque a cigana nunca quis um carro, né? Aceitar as coisas da vida. Ah, aceitar. Aceitar, aceitar. Sim, aceitar as coisas da vida, não? Aceitar? Mas se a pessoa aceita que não tem um carro e que não. E que deixa para lá, dela nunca vai trabalhar para ter. Não, está enganado, senhor. Não. Como Ele que? pode ter um coche depois. O problema não é ter ou não o coche, sim? Pero sofrer. Ler coche. El sufrimiento, que prende las personas, ¿no? Então, a senhora acha que é igual o Exu Mirim Tempestade falou, a preocupação é você engessar a perna sem ela estar tá quebrada. Sí, perfectamente. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa pode querer as coisas, não faz sentido ela sofrer porque não tem ainda. Sim, exatamente. Assim como têm pessoas que ganham as coisas, não? Por exemplo, tenho um coche. Estou muito feliz. Sim, está muito feliz com o coche. Pero, e se um dia perder o coche? Tu vai sofrer? Ah, sim, bastante. A pessoa sofre bastante, hein? Então, Daí não pode. não. Este sofrimento, não? Depende também. Depende a quê? A las cosas, al coche que tú no tienes. ¿Sí? Sim. Entonces, este trabajo de los gitanos son, como puedo decir, un trabajo psicológico, un trabajo con los sentimientos de las personas. Entendi. Então, A cigana Esmeralda vai mostrar para a pessoa que tem como ser feliz sem ter que abrir mão das coisas que ela gosta. Sim, perfeitamente. E como que Porque faz isso? también por lo pueblo también porque lo pueblo gitano también le gusta de las cosas, de tener las cosas también. Ah, é? Sí, pero el problema es el sufrimiento por estas cosas. Oh, meu Deus. Sí, las personas sufren mucho, mucho por esto. Ah, perdí uno, ah, perdí esto, no. Perdió, perdió. Sí. Va a venir una otra cosa en el lugar, ¿no? Perdeu já era. Sí, claro. Mas Ustedes son malos perdedores. oh, meu Deus, é verdade. Nossa. Então, como que faz para se tornar um bom perdedor? Ou é melhor não perder nada? Compreendendo la lección que la vida pasa. Ah, daí não se perde, se acumula No. conhecimento. Sí, claro, efectivamente. Olha, que Porque gostoso. ustedes están aquí por aprendizaje, ¿no? Sim. Aprendizaje. Aprendizado. Entonces, tú tienes las cosas materiales, tú tienes las cosas sentimentales, ¿no? Sim. Justamente para tu aprendizado. Olha. É para o aprendizado. Não é para não aprender, né? Que as vicissitudes existem. Exactamente, pero tiene una cosa. O quê? Las cosas, cuando tú no aprendes, se repiten. Ah, repitem. Eita. Ah, Puede e aí? ser de una otra forma, de una otra manera, ¿no? Pero las cosas se repiten justamente para aprender, para sacar la mensaje, ¿no? Ah, entendi. Sacar assim, as coisas, está dizendo assim, as coisas se repetem até que a gente assimile a mensagem. Perfectamente. Eita, Entonces tú tienes que tener una mente gratidão. vacía, una mente limpa, ¿no? Para Limpa. sacar esto. Sim. Eita. ¿Cierto, hermosito? Como que vai? Así que bueno, Que hola. bueno. Como que faz para manter a mente limpa? Parece que a senhora disse que tem que ter a mente limpa para fazer isso. Então parece que da mente o estado de ter uma mente limpa é uma condição para conseguir isso. E na maioria das vezes, por conta das nossas ocupações, uma mente limpa às vezes é até o sonho de muita gente. Sí, pero tú tienes que tener un tiempo para esto. No Ah. es 24 horas, ¿no? De esto, no, no. Porque tú tienes que vivir tu vida, ¿no? Sim. Entonces tú tienes que sacar un tiempo de tu día, sacar un tiempo de tu día y, sí, limpiar la mente. Puede ser una tarde, una noche, poco importa. Usted aquí tiene que, como se dice, esvaciar tu mente. E é isso que eu ia perguntar. A gente sabe que para limpar o corpo a gente toma banho e passa o sabonete. E para limpar a mente, cigana Esmeralda, como que faz? No pensar. No pensar. Es muy difícil esto, ¿no? Es muy difícil, pero con muy ejercicio, mucho ejercicio, usted va a tener esto. Ah, com bastante exercício. Sí, perfectamente. Como que faz um exercício então aí para limpar a mente? Ah, usted tiene que sentar, ¿no? Sim. Relajar. Ah, relaxar. Sí, escuchar la mente, ¿no? Y escuchar mucho. Y usted va a percibir que tus pensamientos no eres tú. Olha, O pensamento não sou eu. No. É o quê? El silencio es tú. Olha. ¿Entendiste? Eu sou o silêncio. Sí. Porque el silencio del espíritu, el silencio de la alma, ¿no? Usted, Ah. esto se llama meditación, Ah, ¿no? tá. Meditar. Sí. Entonces, usted puede hacer en cualquier hora, no pensar en nada, quedarse con un chico. Tú tienes que se quedar con un chico, con una crianza, ¿no? Para escuchar sus pensamientos y volver al verdadero yo. Olha, Cigana Esmeralda, quando você fala não tem que quedar-se com um tico, o que quer dizer isso na linguagem nossa assim? Tem que ficar com uma criança, não? Ah, ficar como? Como uma Sim, criança. Ah, entendi, porque eu entendi. sim, sim. Ah, tá bom, eu tinha ouvido errado. Então, voltar a viver a experiência de como se fosse uma criança. Sim, perfeitamente. Pra quê? Porque é o estado mais puro que tem em as pessoas, não? É o estado mais Ah. Ah. puro. Entendi. Ela é inocência de Sim. não saber de nada. Não? Então. Então, pode Ah. falar. Não, pode falar, pode falar. Hables, hables, hables. Eu hablo yo, então. Então, a Cigana Esmeralda, então, sugere que a gente reviva, ou então retorne a um estado de inocência da criança e não necessariamente à infância, porque tem muita criança que já traz das outras vidas uma inocência meio difícil, né? Uma inocência não, uma Sim, infância difícil. perfeitamente. Isso, uma infância Sim, difícil. porque estos chicos têm na mente, não? Que se carregou muita coisa de las outras vidas. Sentimentos. Ustedes, em vida por vida, carregam sentimentos. Que prendem ustedes aqui. Entendiste? Se uma infância conturbada pode acontecer, então muitas vezes a inocência da criança No, é. no, no, no, no, no, no. Vamos ver. Tú tienes las reencarnaciones. Sim. ¿Sí? Sim. Entonces, ¿por qué tú reencarnas? Porque tiene cosas para trabajar en tú. Sim. ¿Sí? Entonces, vea, cuando un chico viene, un bebé, Sí. ello tiene en tu mente las cosas de la vida anterior. Sentimientos que cargan. Entonces, un ejemplo. En la vida anterior, me morí con miedo. Sim. Morí con miedo. Cuando volví, este miedo está en mi mente. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Quando a senhora morreu, ou assim, ó, tá dando um exemplo. Quando uma pessoa morre com medo, ela volta com aquele medo na mente. Sí, pero este miedo no está en la conciencia, está inconsciente, ¿no? Ah, o medo segue na pessoa, mas não está na superfície. No. Ah. Entonces, ¿por qué volvió esta persona a la Tierra? Para trabajar este miedo. Porque en el mundo espiritual, digamos así, ¿no? En el universo, Sim. el miedo no tiene espacio. Eita. Você fala assim, em estações vibratórias de maior elevação. Sim, claro. Tá. Entendi. Então, vamos voltar então. Então você fala assim, imagine você como uma criança. Então a gente entrou em reencarnação só para dizer que nem todas as crianças, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou me imaginar como aquele pirralho do filho da vizinha, eu vou ficar pior do que eu tô. Então, há também uma outra coisa. Los chicos, son el estado puro del ser humano. Ticos, quando você fala Sí. ticos, você fala crianças de que idade? 4, 3 años, Tá bom, ¿no? perfeito, pode O falar. menos. Tá bom. Entonces, el estado puro del ser humano. Ah. Sí. Sim. ¿Por qué? Porque agen con naturalidad. Sim, ainda não foram corrompidos. No. Pero en su mente tiene alguna basura. Y la Ah. tarea de ustedes, en la tarea de ustedes como seres humanos, limpiar la mente, tirar toda la basura. Entendi. Então, para quem está ouvindo, basura é lixo. E é isso que o senhor está dizendo, né? É tirar o lixo, é fazer essa limpeza, né? Sim, perfeitamente. Olha, que interessante. É E a... transformar, é a transformação Ah. da negatividade para a positividade. Viva! Olha! Entendi. Tá, e aí... Então é rememorar ou então inventar na sua cabeça um estado de espírito de uma criança inocente. Sim, perfeitamente. Ah lá. Para perceber as coisas de tu mente, não? Tá. É como vocês chamam de reforma íntima, não? Ah, entendi. E aí, por que que tem que sentar para fazer isso? Não, é só um exemplo, não? Ah, tá bom, tá bom. Um Não. exemplo pode aceitar, Ah, tá. pode quedar-se, pode acostar-se, não? Sim, pode deitar. Pode em el metro, em qualquer lugar. Ah, no metrô. Tá certo. Então, todos os lugares. Sim. E não importa. O importa não é o jeito que o seu corpo está, mas o estado que você predispõe a mente a viver determinada experiência. Perfeitamente, senhor. Olha que tá formosa a nossa conversa. Ô, cigana, a senhora está se divertindo, está sendo agradável, né? Sim, Graças pero a Deus. sim. Olha, então continue falando aqui, por favor. Então aí pronto, a pessoa se colocou nesse estado de espírito, agora ela limpou a mente. Só que daí ela volta a trabalhar e suja de novo. Não. Não? Não. Ué. Por que não? Então, por que não? Ninças, por que não? A cigana quer que eu pense? Sim, claro. Bom, então eu vou pensar. Você é Olha. um tipo muito inteligente, não? Então, Muito obrigado. Olha, por que que não suja de novo? Porque eu acho que para quem começa, já tava um negócio meio que encrostado lá, tava já petrificado. Então a pessoa foi limpando, foi limpando, foi limpando. Acho que nem a senhora falou. Essa limpeza acontece ao longo do tempo. Como é que é? Você só sente e já limpou. Como é que é? não é muito tempo, não? Olha lá. Tempo, tempo. Algumas pessoas levam anos para fazer isto. Nossa, vários anos? Sim, claro. Tipo décadas? Sim, existem pessoas que em alto conhecimento, não? Ah. Estão 10, 15 anos em isto. Nossa, mas meditando? Meditando, não. Vigiando tu mente, não? Ah, vigiando. Como é que vigia a mente? Observando. Ah, os pensamentos. Sim, claro, perfeitamente. Entendi. Observar os pensamentos é filtrar alguma coisa. Sim. Censurar. Não. Ah, Assim, como é que é? escuchar tu mente, Ah. ¿por qué? Porque él tiene propuesta para tú. Tiene. ¿Entendiste? A mente tem uma proposta para o eu. Sim, não solamente uma proposta, mas várias propostas. Ah. Son todos regalos, ¿no? Regalo é presente. Sí. Entonces, vea, la mente va a hablar para tú. Ah, está viendo a aquella chica. No es bonita. Sí, ¿no? Muy bonita. Es muy bonita. Va a conversar con ella. Echa. Va a conversar con ella. Ahí tú tienes que venir, tú tienes que ver si tú aceptas o no. Ah, entendí. ¿Sí? Sí. La mente también tiene, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Tá. Pero puedo decir que es con todo. Oh, yeah. Con todo. Uh-huh. ¿Mm? Y hay cosas que ustedes hacen inconscientemente. Tá. Que no, que ni aceptan y no aceptan. Hacen. Sai fazendo. ¿Entendiste? Ajá. Uh-huh. Sí. Eita. Entonces, vigiar tu mente es esto, ¿no? Entendi. No se olvide que la palabra mente viene del verbo mentir. Eita. Não é para que não é para esquecer disso, né? No. Entonces la mente, el ego, ¿no? Siempre está mintiendo. Siempre. Nossa. Porque ustedes están en una ilusión. Mas tienes que vivir esto. ¿No? No hay como escapar en esto. No hay. Ah, no hay. No hay. No tem como. No. Pero tú tienes que tener la percepción de tus pensamientos, ¿sí? Sí. Tú tienes que tener la percepción de tus pensamientos para aprender con la vida. Oh, yeah. Y las cosas exteriores que ocurren con ustedes también es muy importante. Porque justamente con estas cosas, con las situaciones de la vida, despiertan sentimientos en ustedes. Y estos sentimientos va a mostrar para tú los apegos, los verdaderos sentimientos de tú, ¿sí? Estas cosas. Entonces, a gente estaba hablando cómo es que faz, entonces, para limpar a mente. Sim. Né? Ah, não. A gente chegou num ponto e aí eu fiquei de responder se quando, depois da primeira limpeza, não suja de novo. E a hora? Então, aí a gente... Vai surgir. Pero... no... Se tu tienes consciência que vai surgir... Tú tienes que aceptar o no esto. Si es algo que te queda muy mal, tú no vas a aceptar. ¿Va a surgir o qué? ¿Un pensamiento? Sí, un pensamiento, una situación de la vida, tá, ¿no? Tá. Y ahí yo posso... Entonces, puedes hablar. Então, daí yo posso filtrar e dizer, olha, será, não será, importa que o senhor está falando que agora eu aprendi a identificar com maior facilidade, é isso? Sim, perfeitamente. Como se dizem aqui, não? Você vai se quedar craque em isto. Porque a vida vai ser, a vida tem a repetição. Sim. E você, em cada repetição, va a identificar más los sentimientos que tú tienes, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo es esto, ¿no? Identificar tus sentimientos y trabajarlos. Esto es la reforma íntima, ¿no? Entonces, identificar aquilo que. Não seria então identificar aquilo a que damos valor e colocamos peso ao ponto de influenciar nossas emoções? Vamos fazer um exemplo, não? Vamos. Que te gusta? Gato. Los gatos, não? É. Sim. Pero usted es apegado a los gatos? Não. Não. Não, Sabe nem. uma coisa que tu eres apegado? Eita. É, eu gosto de trabalhar. Tu eres apegado ao trabalho? Sim, eu gosto de trabalhar. Se eu não estou me ocupando com alguma coisa útil, então alguma coisa está errada. Então, veja. Você tem apego ao trabalho? Sim. Agora, que sentimentos surgem em isto? Que o tempo deve ser bem utilizado e jamais desperdiçado. Tempo? O tempo da encarnação, Esmeralda Então, querida. tu viste que em começo de conversa, não? Sim. Eu falei, não existe tempo e não existe espaço. Sim, pro espírito, né? Se, agora, pensas, se você é apegado ao trabalho, e se um dia a vida tirar do trabalho, o que vai ser? Daí eu vou trabalhar com o meu sentimento de estar feliz, mas eu vou procurar ser útil de alguma forma, nem que seja para mim só. É, tá vendo? É Sim. uma transferência de trabalho. Isso aí não resolveu nada, né? Está só também somente substituindo É, então. no trabalho. No trabalho tu sentimento, não? É. Entendi. É muito difícil para vocês. Não? É muito difícil. É. Pero tu tens que tentar, não? Sim, senhora. A reforma íntima depende disso, né? Da gente se predispor e colocar a mão na massa e tentar e tentar. Uma coisa que as pessoas às vezes se quedam muito confusas, não? Que? É que Que é? tu mente, não se muda. Não se muda tu mente. Pero domina a mente. É distinto. Ah, sim. Tá É muito certo. distinto. É. Tu sabes de tu apego? Tu sabes de tu apego? Ah, me gusta muito de trabalhar. Eu sou apegado ao trabalho. Pero se um dia na vida tirar tu trabalho, tu tens que quedar-se feliz do mesmo modo. Por quê? Porque se você é apegado ao trabalho, sem trabalho, vai sofrer. E nesta terra, tu não estás aqui para sofrer. Claro, claro. Então, Não, sim, não, mas no meu caso eu tô tranquilo. Eu aprendi isso aí, tá certa mesmo, senhora. Eu faço assim. Não, eu aprendi, tá certo, é assim mesmo. Eu faço assim, ó. Tá bom, tem, não tem, tá bom também. Não. paciência, sim, claro, É, tá perfeito. tudo bom. É, vá. Então, daí tá bom também. Só que assim, vamos dizer uma pessoa que é apegada ao chocolate. Só pra gente dar um exemplo, tô entendendo o que a senhora quer dizer. Aí a pessoa não tem mau chocolate, agora ela sente que tá faltando alguma coisa, se coloca em predisposição a sofrer e coloca a culpa na falta da coisa, que não é a culpa da falta da coisa, é o apego à coisa. Sim, Ah lá, exatamente, entendi. perfeitamente, Sim, senhor. eu identifico isso, E é difícil às vezes, né, identificar na matéria essas coisas, né? Sim, claro, por isso tu tienes que ter consciência das coisas. Entendi. Claro, claro. Então, cigana, como é que faz? A senhora, quando estava encarnada, a senhora deixava o sentimento dominar a senhora? Quando a senhora, por exemplo, estava enamorada de um gitano muito hermoso? Eita. Sim, querido, estava, pero un día de la vida, casi al final de mi vida, me quedé con conciencia de las cosas. Ah. Oh, graças a Deus. Pero la vida me enseñó todo esto. Ensinou. O mostrou. O povo gitano aprende muito com a vida. Entendi. Esta mensagem que nós temos para vocês. Aprender com a vida, não? Claro, faz sentido, né? Porque se está aqui também, né? É igual você vai na escola e não aprende. Perfeitamente, senhor. Entendi. Mas a cigana, então, está ensinando o seguinte. Porque tem dois menininhos. Sim. Um vai à escola para aprender, o outro vai à escola. E aí volta, um aprendeu e o outro só foi à escola. Teve a experiência. Sim, perfeitamente. Ah. Tu viste algumas pessoas, por exemplo, que são moradores de calle, não? São moradores de calle. Ah, da rua. Sim, sim. São moradores de calle, não? Morador da rua. E parecem que falam como um doutor. Ah, sim, sim. Tem uma linguagem rebuscada e uma profundidade nas suas conclusões e discernimento. Sim, perfeitamente. Pero eles não estudaram. Não. Não? Nada, para nada. Não. Aprenderam com a vida. Sim. Sim? Sim. Então, espera, não tem nada a ver com estudos. Tem que ver a consciência da pessoa para aprender com a vida. Claro. Entendiste? Sim, sim, a consciência para aprender com a vida. Sim, sim, perfeitamente. É o que, Esmeralda, é a predisposição? Perfeitamente, senhor. Tu tens que ter disponível para sacar as mensagens. Entendiste, senhor? Sim, entendi. Está muito barulho, senhor? Está um pouco só. Está tendo reunião aí? Sim, algumas pessoas chegaram, não? Oh, graças a Deus. O salve para todo mundo, então. Salve. E a cigana vai poder continuar falando com esse menino? Ah, perfeitamente, senhor. Estamos aqui disponíveis para todo, não? Graças a Deus. Então, Esmeralda, Ritana do Nome Brilhante, fala para mim uma coisa. A cigana, então, já teve, assim, um amor e aí no final da vida aprendeu com a vida. Como é que foi? A senhora estava falando, daí interrompemos. Sim. Eu tive um amor. Pero aprendi muito com ele. É? Com ele. Com ele. Aprendi muito com ele. Aprendi as coisas espirituais. Ele era muito evoluído. Muito evoluído. Nossa. O que é ser muito evoluído? Como que é isso? Consciência, não? Tá, mas como é que eu identifico uma pessoa encarnada que é muito evoluída? Hablando. Ah, entendi. Você fala com ela, ela vai falar assim, não, eu gosto de chocolate, mas se eu não comer, não vai fazer falta. Tá tudo maravilhoso. Sim. Algumas coisas, por exemplo, uma pessoa desta é muito feliz. Mas então a gente pode dizer, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de vício, não é muito evoluída? Perfeitamente, senhor. Porque se você tem um vício, é porque está quedado, está apegado, não? Apegado. Sim, perfeitamente. Entendi. Mas às vezes a pessoa é muito evoluída, só que esqueceu, né? Perfeitamente, não, senhor. Acontece isso? Eu conheço. Às vezes eu conheço uma pessoa que ela fala tão bonito, ela sabe tantas coisas, e aí vai ver fuma, mas ela tem um coração tão bom. Sim, perfeitamente, senhor. Mas ainda precisa superar, né, o vício. Sí, claro, así como tienen espíritus, ¿no? Que son muy evoluidos, mas que vienen acá también. Acá se fala que encarna. Sí, aquí perfectamente, señor. ¿Por qué esto ocurre? Sim, mas eles vêm aqui em carne e não fuma, fuma. Eles não vão fumar, não vai. Um espírito. A gente tem a ideia de que um espírito que é dessas etapas da elevação espiritual não vai deixar um apego definir as suas ações. No, pero ¿por qué? Él tiene apego. Sí, tiene, pero él domina su apego. Es distinto. Ah, entendi. Tiene conciencia de su apego. La diferencia de tú con estas entidades, por ejemplo, Sim. es que tienen conciencia y tú no. Ah, entendi. La diferencia es solamente esto. Entendi. Então a pessoa tá ouvindo, ela fuma, ela tem consciência disso, então ela pode ser uma pessoa elevada. Porque ela tá fumando, sabe que vai acabar com o pulmão dela, mas tá consciente. Então. Esta pessoa aceitou Aceitou o quê? Que fumar. sim, é uma coisa que ela faz, né? Então, se queda com isto? Fica com isso. Sim. Ah, mas isso. Então, a pergunta acho que é essa. Um vício demonstra uma necessidade de crescimento que a pessoa ainda não conquistou? Perfectamente, señor. Pronto. El vicio es un instrumento de evolución para la persona. Ah, graças a Deus. Tá bom. ¿Entendiste, señor? Sim. Então tá bom. Vamos então voltar lá. Aí no final da vida, a vida ensinou a cigana Esmeralda como? Ah, señor, fue un trabajo muy longo, ¿no? Ah, é? Sí, Foi perfectamente, um fue muy trabalho longo. longo e duro. Sí, perfectamente. Ah. Yo tenía un bando, ¿no? Tenía un bando. Ah. Sí. É um grupo Y... de cigano. Sí, perfectamente, señor. Que andava Amo. assim juntos. Sí, mucho tiempo, ¿no? Casi no recuerdo. Olha. Ah, e aí? Pero yo estaba allá, y las personas que estaban con yo eran personas que también tenían un cierto grado de conciencia, ¿no? Sim. Entonces tenía un cierto grado y nosotros hablábamos mucho de cosas espirituales. Para mí, por ejemplo, la danza. La danza es muy espiritual. Olha. E por que, cigana? Porque justamente tú tienes que trabajar mucho con espíritu, ¿no? El movimiento de las cosas trabajan con espíritu. Tá. ¿Tú recuerdas de los musulmanos? De quem? Ah, sim, Los muçulmano. Ah. musulmanos. Tiene algunos musulmanos que danzan, ¿no? Oh, dançou muito bem. Sí, giran, ¿no? Sim. Tipo a dança do ventre. No, no. Dança. Los derviches, ¿no? ¿Tú conoces los derviches? Não. No, los derviches son personas de la mística islámica, ¿no? Que giran. Esto girar, ¿no? Es una forma de meditación. Tá. Es una danza para la meditación. Ah, entendi. Entonces, ellos se quedan con la mente limpa con la danza. Entendi. ¿Entendiste? Sí, sí. Entonces, vea, para mí, yo también como en vida, yo danzaba para meditar. Entendi. A danza do ventre é uma dança oriental. Sí, bailaba, bailaba, bailaba mucho. Entonces, vea, yo casi no recuerdo de mi vida, ¿no? Ay. Fue mucho tiempo. Ah, tá. Me recuerdo de España. Sí. Me recuerdo de España. Me recuerdo de Sevilla. Pero solamente esto. Así con una pasaje en India. Tá. Mas, então, vamos, o que eu quero aprender da senhora é assim, a senhora aprendeu com a vida e então a senhora falou, a gente aprende com a vida observando a natureza e o desenrolar das situações? Sim, sí, perfeitamente, senhor. Entendi, sem um apego. Sim, isto. Sim, isto, tu não tienes, tu não tienes aprendizado, não? Tá bom, entendi. É observar o desenvolver, o desenrolar das situações sem o apego que é natural do nosso condicionamento cultural. Sim, sí, sim, sí, perfeitamente, senhor. Uhum. É solamente um minuto, não? Solamente um minuto. Entendi. Um pouquinho de vinho, por favor. Solamente um pouquinho. Sí, está esto. Gracias. Vamos a continuar, ¿no? ¿Está mucho barullo? No, no, está bom. No precisa se preocupar, no. Deja ellos trabajar también. Olha, mas yo agradezco su preocupación, viu? Es muy... Fico muy agradecido. Esto es muy importante, ¿no? Sí. Esto es muy importante. Este trabajo... de observación es muy importante para ser. Entendi. Trabalho de observação diário das pessoas, né? Exatamente, senhor. Não pode falar um dia, ó, vou fazer esse mês e mês que vem eu paro. Não. É uma continuação. Então, qual que é o significado da vida para Cigana Esmeralda? Aprendizado. Ah. Aprender, aproveitar, tudo isso. Entendi. E como então a gente faz para descobrir a nossa missão na vida? Existe a missão. A missão de cada pessoa é observar a si mesma. Porque cada pessoa é distinta, não? Ah, entendi. Então a missão de cada um é observar a si mesmo. Sim, sí, perfeitamente, senhor. Graças a Deus. Então aí é agora... A missão de todas as pessoas que estão na Terra, não? Conhecer a si mesmo. Ah. Então não está difícil a pessoa saber qual que é a missão dela? No, pero solamente no tienen conciencia de esto. No tienen conciencia. No, señor. ¿Por qué será? Porque las personas se quieren en tus deseos, ¿no? Ah. Se preocupan con cosas materiales. Entendi. Se preocupan en tener las cosas. Entendi. Se quedan en que las personas hablan de dualismo, ¿no? Uhum. Dualismo. Entendi. O que, que é o dualismo, então? É a pessoa ficar feliz e triste com as coisas que acontecem. Perfeitamente, senhor. Tu não puedes quedar solamente alegre e tu não puedes quedar solamente triste, não? Tu tienes que se quedar em um médio. No meio. Sim, perfeitamente, senhor. Então, eu vou perguntar uma coisa. Cigana Esmeralda, existe caminho do meio? Algumas pessoas falam que sim, outras não. Tu crês em caminho do meio? Ah, eu acredito que exista o caminho do meio, mas que não seja saudável ficar indeciso. Se isso significa ficar indeciso, não é saudável. Vês, O quê? não é a concepção, não é a concepção del caminho del meio. Pero tu crees para tu. Entendi. Entendiste? É o que cada um faz do conceito que acalenta. Perfectamente, senhor. Eita, que Se bonito. usted tiene un principio y las otras personas hablan contra el principio, tú va a quedarse con tus principios, ¿no? Sim. Es esto. Aceptar el principio del otro y aceptar tus principios también. Olha. Aceptar tú o yo, ¿no? Es respetar a otra persona, es tener amor por otra persona. ¿Entendiste, señor? Sim, é um movimento de despertar dos sentimentos sublimes do coração humano. Perfectamente, señor. Oh, coisa linda. Si Sim, una tem. persona tiene mucha rabia de tú, por ejemplo, ¿no? É, raiva, né? Sí, perfectamente, señor. Tú tienes que aceptar esta rabia. Porque esta es la expresión de la persona. Sim, você deixa ela fazer o que ela quer, porque você também quer ficar livre para fazer o que você quer, né? Exactamente, el respeto por las personas. Vea, pero esta persona, ¿quién siente rabia? ¿Quién siente rabia? Tiene que trabajar esta rabia. Quem sente raiva tem que diminuí-la dentro de si? Trabajar esta rabia. Trabalhar. Por qué siento esta rabia? Ah, buscar saber. Sí, perfectamente, señor. ¿Entendiste? Sim, é a pessoa, é aquele processo de identificar, porque se você não sabe aonde está quebrado, você não conserta. Perfectamente, señor. Esse. Tá certo. Então tá bom. Entendi. Agora, Entendi. então. Sim. Então, o significado da vida para Cigana Esmeralda é o autoconhecimento. Perfectamente, señor. Ustedes están aquí para esto. ¿Sí? Sim, estamos aqui para o autoconhecimento. Perfectamente, señor. Tá. E a forma de alcançar o autoconhecimento é observando os seus pensamentos. Perfectamente, señor. E uma vez que a gente tem os pensamentos educados, Sí, solamente un rato, sí. tá bom. Otra Fica à vontade. persona. Um rato é um minuto, viu? Sí, puede hablar. Aqui nosotros tenemos una fiesta, ¿no? Ei, que coisa linda! A festa é muito boa, cigana. Sí, aquí tiene vino, tiene todo, ¿no? A cigana gosta de festa? Sí, me gusta mucho. Oh, graças a Deus! Ô, cigana. Então a gente estava concluindo aqui, para a gente já estar caminhando para o final do nosso diálogo. O significado da vida para a cigana é o autoconhecimento. Se conquista isso através da observação dos pensamentos, né? Sí, perfectamente, E señor. do silêncio interior. Sí, perfectamente. Entendi. Então, quando a gente tem os pensamentos educados, temos também as emoções bem cuidadas. Sí, perfectamente, porque usted sabe de tus emociones, ¿no? de emociones que dominan tú. Cuando usted domina tus emociones, usted se queda con más conciencia, ¿no? Sí. Esto es por la vida toda, ¿no? Sí, eso es durável. Perfectamente, Señor. Gracias a Dios. Perfectamente. E qual que é, quem que é para você, Cigana Esmeralda? Eu fico chamando você de você porque eu não sei a idade, então se você for senhora, você me perdoa, viu, Cigana? Não. Quantos anos? Não tem problema com isto. Você se plasma com quantos anos, Cigana? Ah, eu sou Robin. Ah. Você acha indelicado perguntar a idade de uma cigana? Eu não tenho idade porque eu sou um espírito. Não. Mas às vezes se plasma como jovem, como um velhinho. Sim, me quero mais ou menos de meia idade, não? Oh, coisa boa. Tá bom, então. Graças a Deus. Então, cigana... Daí as pessoas têm as emoções ali que respondem ao comando do seu espírito, e não é o contrário. Então daí ficou bom. Sim, perfeitamente, Senhor, porque tu espírito tem que aprender com a mente também, não? Ah, lá. É tudo ferramenta. O espírito encarna justamente para aprender. Opa. Sim, isto não tem evolução. Então, a cigana não sugere as pessoas ir fazendo, se cansando, dormindo, fazendo, se cansando, dormindo, fazendo. Não. E nada aprendendo. Tu tienes que vivir, não? Uhum. Tu tienes que vivir. Oh. Que bênção. Então tá bom. Olha, quando você fala, você tem que viver. O que é viver? Para cigana Esmeralda. Vivir? Sim. Essa aproveitar a vida. Oh. Que é essa aproveitar a vida? É o aprendizagem que a vida te dá. Entendiste, Senhor? Sim. Então, espera. A vida toda é um aprendizagem. La vida toda es un aprendizaje. Usted va a se quedar aprendiendo hasta la muerte. Até a morte, né? Daí morreu. Sim. Morreu, virou espírito. Aí para. Para? Não continua? Para el aprendizado. Para el aprendizado. Eita. Porque tu tiene, porque usted tuve toda la experiencia que tu precisabas tener, ¿no? Sim, já tuve. Sí, perfectamente. Y ahora, después de la encarnación, ¿no? Hay un, ¿cómo puedo decir? Es hora de contabilizar. Ah, lá. Sí, un balanço do que aprendiste o no. Sí. ¿Entendiste, Señor? Entendí, Señora. Entonces, vea. Es esto, la vida es esto, es aprendizaje, ¿no? Tá certo. Entonces aprovechen todo. Aprovechen todo. Tá certo. Viva uma vida cigana. Viva! Você sugere que a gente viva uma vida cigana? Sim e não ao mesmo tempo, não? Por que, Cigana Esmeralda? Porque justamente há pessoas que têm, como posso dizer, não têm contato com esta energia, não? Ah. Entendiste, Senhor? Sim, Senhora, entendi. Pero el trabajo é o mesmo, independente da energia. O trabalho é o mesmo. Sim, perfeitamente, Senhor. Então, tu tienes que trabajar todo esto que hablé en esta conversación, sí, ¿no? Esto sí es aprovechar la vida. Entendi. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas, ô, Esmeralda, é difícil, eu não vou conseguir. Não é difícil, né, Esmeralda? É que sim. E outra, o que eu hablo, o que eu hablo, não é uma verdade. Não é verdade? Não. E agora? Então não vamos acreditar. Não é verdade. Não. Por quê? Por que eu falo isto? Por quê? Porque as pessoas sacam tudo isto e podem pôr arriba de tus pensamentos verdadeiros, não? Ah, elas podem tirar esse ensinamento da cigana e querer colocar acima dos seus próprios pensamentos verdadeiros. Exatamente, senhor. A proposta não é isto. A proposta é justamente trabalhar tus sentimentos que tu tienes. Porque cada persona es cada persona. Olha. Tu não puedes generalizar, não? Não. Tu não pode generalizar. Não, claro que não. Mas é, a pessoa que está ouvindo também não pode generalizar, né? Dizer, olha, falou, tá certo, é todo mundo, é infalível, tudo é infalível. Às vezes pode ser, mas não serve para a pessoa no momento dela. Exatamente. Às vezes esta dinâmica serve para tu, pero não serve para outra pessoa. Entendiste, senhor? Sim, senhora. Então, Bea, quando a dinâmica não funciona, tem que buscar outras coisas para trabalhar com tu. Entendiste? Sim. Daí a importância da pessoa falar assim, olha, o outro falou isso. Então, é isso. Aí eu digo assim, não, mas você ouve 3 respostas e já acha que encontrou a verdade? Que isso? Não. Então, Bea, é respeito é isto. Respeito é aceitar o outro. Aí. Então, se você é muçulmano, muito bem. Se você é cristão, muito bem. Se você é budista, muito bem. Muito bem. Todo mundo traz um pedaço, uma cor do arco-íris. Perfeitamente, senhor. Oh, coisa bonita o arco-íris. Você gosta do arco-íris, Esmeralda? Ah, me gusta muito, senhor. Oh, coisa linda. Me gusta muito. Entendi. É como então se Deus fosse o arco-íris e cada um de nós um pixel. Perfeitamente, senhor. Ei, que lindo. Tá bom então, Esmeralda. Pode falar. Não, somente isto, senhor. Ei, Esmeralda, vou deixar então você aí na sua festa, viu? Não vou mais atrapalhar. Eu fico feliz que você dedicou esse momento pra gente. Graças todos, senhor. E muitas coisas boas para as pessoas que estão escutando, não? Oh, graças a Deus, que assim seja. Oh, Cigana, antes da senhora se despedir, fala um pouco quem que é Santa Sara Kali para a senhora. Ah, sim, Santa Sara é uma padroeira, não? De pueblo gitano. Sim. É o símbolo do nomadismo. É o símbolo de bem viver, não? Tá bom, entendi. Sim, sí, então, no pueblo gitano, alguns, não? Hablan, tienen Santa Sara como padroeira, não? Tá. Entendi. É o símbolo do pueblo gitano. Tá bom. É um ícone, mas não só isso, né? Uma inspiração. Exatamente, senhor. Graças a Deus. Entendi. Tá bom, então. Olha, a cigana Esmeralda gostaria de passar uma última mensagem para quem está ouvindo? Solamente isto. Solamente uma coisa. Não creiam em dogmas prontos. Vá viver ver la dinámica de su vida para aprender. Tá, entendiste, senhor? Sim, sim, sim. Entendi, graças a Deus. Oh, mas... Como? Somente isso? Sim, senhor. Oh, graças a Deus. Então tá bom, cigana. Olha, eu fico feliz. Deus abençoe a sua caminhada aí no mundo espiritual. E que a gente possa, então, fazer desse conhecimento que a senhora tem passado pra gente algo útil na nossa vida. E que possamos, então, pouquinho a pouquinho, alcançar aquilo que é cabível no nosso desenvolvimento, de onde estamos para onde queremos chegar. Sim, senhor. Todas as pessoas vão chegar. Todas. Todas. A diferença todas é quando? Um dia vão chegar. Todas. Uhum. Cada pessoa tem um caminho, não? Tá. Outros mais cortos, outros mais largos, mais longos, não? Sim. Pero vão chegar. Todas. Tá certo. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Entendi. Graças por todo, senhor. Graças, cigana. Viva. Salve o povo cigano. Salve. Oh, graças a Deus. Então tá bom, cigana. Olha, Deus abençoe mesmo e muito obrigado pelo seu conhecimento. Sim, senhor. Adiós. Adiós. Quando eu preciso de uma bomba gira, a esmeralda vem me socorrer. A esmeralda é a flor mais cheirosa, é a joia mais brilhante, cigana formosa. A esmeralda vem me proteger, vem me acudir, vem me ajudar. Quando eu preciso de uma bomba girar... Tá tudo bem, Jefferson? Oh, graças a Deus, tudo bem? Tá tudo na paz, tranquilo. É o Samuel? É eu mesmo. Como que você tá se sentindo agora, meu querido? Cara, parece que eu viajei, velho. É? Quanto tempo você trabalha com o mundo espiritual, com mediunidade? Vai fazer 3 anos. Ah, entendi. E você segue, assim, mais que linha de orientação espiritual? Como assim? Assim, você estuda o espiritismo, a Umbanda, o budismo? É, eu estudo de tudo, né? Entendi. Eu pego o budismo, às vezes pego o taoísmo, às vezes pego o espiritismo, às vezes pego, enfim, o islã também. Entendi. Tá certo. Entendeu? Tá ótimo. Que a gente trabalha muito com ecumenismo, né? Ah. O ecumenismo propõe isso, né? Ele propõe todos esses estudos, né? Entendi. A palavra ecumenismo não é tão conhecida de todos nós. Você saberia dizer o que ela significa? Ecumenismo é união das religiões, né? Oh, graças a Deus. Bonito. Então, assim, é perceber que todas as religiões ou todos os ensinamentos de todos os mestres levam para um único caminho. Nossa. Perfeito. Olha aqui o que está dizendo a internet. Ecumenismo é o processo de busca da unidade. Falou tudo. Sim, exatamente. Então, assim, o que acontece? Esse ecumenismo, ele te proporciona, além de uma quebra de paradigma, ele faz com que você perceba que Maomé, Cristo, Buda, Krishna, enfim, todos vieram para ensinar algo. E que esses ensinamentos, na realidade, eles se completam, entendeu? Tá bom, então. Tá bonito. Eu agradeço. Tá? Graças a Deus. Então tá bom, Samuel. Muito obrigado e até a próxima, viu? Até a próxima, viu? Tá, Deus nos abençoe. Obrigado igualmente. Tchau. No, pero sí, que te invito para hablar un poquito conmigo. Ah, tú, sí, claro, puedo hablar. Pues sí, habla conmigo un poco también, pues. Sí, sí, claro, puedes hablar. ¿Eres? No, pues nada, pues solo quería decir ahí que te lo agradezco de verdad por, no sé, por estar viniendo ahí desde el mundo espiritual para hablar con nosotros. Y eso sí, estado, sí. ese estado buenísimo, porque ya que las personas van a comprender, a estudiar, ¿no? Sí, perfectamente, señor. ¿Qué parece? ¿Qué te parece, Esmeralda, este trabajo que hacemos ahí? ¿Crees que está bien, que va a llevar a la gente un buen enseño? ¿Qué cree usted? Ah, sí. A mí me gustó mucho de Aishwa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me gustó mucho de él. Entonces, vea, el trabajo que tú estás haciendo sí. es muy importante. ¿Ah, sí? Sí, es muy importante, muy importante. Los mensajes que pasan son muy importantes para las personas para tener más conciencia de todo, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿entendiste, señor? Sí. ¿Tú crees entonces, Esmeralda, que como tú, otros espíritus están acompañando así, viendo los videos y todo y aprendiendo? Sí, también, señor. ¿Sí? Sí, claro. Y a veces yo hablo para esto caballito, ¿no? Sí. Que ah, escucha esto. Ah, esto que el alba es muy importante, ¿no? Ah, ya. A veces dices así, mira, son los espíritus que ponen a los humanos a escuchar, porque los espíritus escuchan antes. Sí, perfectamente, señor. Perfectamente, sí. Sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo son los mentores? Algo así, ¿no? Sí, los mentores, perfectamente, señor. Sí, que saben de las cosas que uno necesita y ya dice, mira, ponte ahí a escuchar eso y luego vas a saber por qué. Sí, exactamente. Pero no es que les habla a la gente, solo que, por ejemplo, dices así, mira, tú pones un pensamiento así en su cabeza. Sí. Así es, ¿no? Sí, perfectamente. Tú se queda poniendo las cosas en tu cabeza. Impresión. Pero es más importante trabajar tú mismo. Sí. Los ensinamientos son muy buenos, sí, claro. Son muy importantes para hacer con que tú perciba lo que ocurre con tú. Sí. Sí. Claro. Es esto. Entonces, sí, vosotros en espíritu nos pasan la impresión como si fuera un pensamiento que creemos que es nuestro, pero en realidad no es nuestro. No, sí, perfectamente, señor. Sí, ya. Y entonces ahí nos ponemos a escuchar algo y nos ponemos a decir así, ah, no, que está bien, que está bonito y todo. Y luego, no sabemos, pero fue el espíritu que nos puso a escuchar eso. ¡Sí! ¡Perfecto, señor! ¡Sí! ¿Sí? No, así está buenísimo, ¿no? Sí, perfecto. Está todo así, perfecto. Y el mundo es perfecto. Viva. Entonces está bien, disculpe una otra vez así. No, nosotros vamos a tener otras conversaciones, ¿no? Ah, sí, qué bien. Mira, sí. ¿Cuál era el nombre de tu grande amor? ¿Cómo se llamaba? Pablo. ¿Pablo? ¿Por qué toda gitana tiene un Pablo? Jolines, todas las gitanas que he hablado, bueno, no he hablado con muchas, igual no. Solo he hablado con Natasha. ¿Conoces a Natasha? Sí, me gustó mucho de Natasha. Ah, sí, conoces porque las has escuchado, ¿no? Pero sí, no la conoces en el mundo espiritual. Yo he escuchado sí, a Natasha. Sí, lo comprendo, pero no la has encontrado. Pero no es el mismo Pablo. Gracias a Dios, ¿no? Son diferentes. No, Que pero Dios digo te así. bendiga mucho, ¿no? ¿Cómo? Que Dios te bendiga Que Dios nos bendiga a todos y gracias a Dios. Entonces, esta gitana Natasha no la ha encontrado en el mundo espiritual, ¿verdad? No, no, señor. No, está bien. Bueno, igual. No, lo agradezco por todo, Esmeralda. Gracias a Dios. Que Gracias. Dios nos Que bendiga a Dios todos. bendiga todo. Que Sí. Dios bendiga a todos. Y Sí. necesito irme ahora, Sí, ¿no? gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Oh, maravilha, graças a Deus.